estivermos separados, quando ainda existe amor. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo eu procurei. Música. tua boca na minha, teus olhos fechados são o meu maior momento dito em silêncio. Sua pele suave, sua mão que passeia em mim, igual um vento toca as gotas de orvalho. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo eu procurei, Cristina. O dia invade meu quarto, nem percebi que as horas que passamos foram segundos. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo eu procurei, Cristina. Se às vezes eu me calar, tentando me encontrar, não me guie. Oh, não. É medo de perguntar se o amor que você me dá é hoje o meu futuro ou pode me machucar. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo eu procurei, Cristina. Te amo. Olá, amigos ouvintes, votos renovados e uma ótima tarde para si, mais uma vez na companhia da Rádio Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos. Amigo ouvinte, espero que esteja a gostar da nossa seleção musical que foi feita a pensar em si. Vamos voltar à música, desta feita com mais dois temas. Primeiro, Roberta Miranda, Esperança, e Marco Paulo, Amor Sem Limites. Fique bem, fique connosco, fique na nossa companhia. Não é preciso se esconder quando o sentimento brota. Você não tem direito de não dar vazão quando o amor abrir as portas. Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você. Então por que se esconder de mim? Me dê ao menos uma dica para te encontrar. Pra mim não tem distância, não tem hora quando o amor se faz chegar. Pra que se esconder se o amor é livre? Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui. Pra que se esconder se o amor é livre? Pode vir, fique à vontade, eu estou aqui. Quem é que te garante que não sou você no momento mais bonito? Quem é que te garante que não sou tão frágil e vivo cheia de conflitos?

que ela é tudo. Na minha vida. Olá, amigos ouvintes, votos renovados e uma ótima tarde para si mais uma vez. Estamos no final do nosso programa de hoje, o programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos, até às 19h30 aqui na sua rádio Antena Web. Vamos agora para o momento da nossa receita, que é massa de marisco com natas. Então a preparação e os ingredientes é o seguinte: amigo ouvinte, pega num tacho, mete um pouco de azeite no tacho e cebola para fazer o estrugido, deixa ficar durante 2 minutos. Ao fim destes 2 minutos, o amigo ouvinte coloca o coquetel do marisco dentro do tacho e cobre o marisco com água. Tapa o tacho e deixa cozer durante 20 minutos. Ao fim destes 20 minutos, o amigo ouvinte coloca 2 folhas de loureiro dentro do tacho, torna a tapar e deixa cozer mais durante 10 minutos. Ao fim destes 10 minutos, o amigo ouvinte coloca, portanto, a massa, coloca também o pacote das natas. Se vir que é preciso acrescentar um pouco de água, acrescenta, se não vir que não é preciso, não acrescenta, tapa o tacho e deixa cozer durante mais 10 minutos. Ao fim destes 10 minutos, amigo ouvinte, está pronto a servir. Digo-lhe, amigo ouvinte, que é uma receita bastante prática, bastante simples de ser feita, mas é uma maravilha, é muito bom. E assim, com esta receita de hoje, massa de marisco com natas, chegamos ao final do nosso programa. Prometemos regressar amanhã, quarta-feira, para mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos aqui na sua rádio Antena Web. Amigo ouvinte, a continuação de uma ótima tarde para si e até lá.